Bom, só vou pregar com o microfone por causa do Metalcast lá que está gravando, né? Seria mais legal mesmo a gente reunir, fazer como é feito em casa, né? No grupo caseiro, todo mundo fala. Mas vamos lá, tá gravando aí, Léo? Vamos orar por essa palavra. Amém? Fechem os olhos. Deus, em primeiro lugar, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque hoje nós podemos te adorar, podemos exaltar o seu nome. Amém. Antes de começar, quero fazer uma pergunta para vocês. Já aconteceu de vocês estarem andando na rua, tá andando na rua bem de boa, e de repente você vê alguém conhecido. E você cumprimenta o cara: "Oh, e aí, tudo bem?" Só que o cara te ignora. Já aconteceu? Sabe? O cara te ignora, ele passa reto assim, aí você fica, né, finge que tá arrumando o cabelo, tal, desbaratina. Ou outra situação, de repente o cara vem, cumprimenta: "Oh, tudo bem?" Não sei o quê, e você: "Tudo bem." E o cara tá conversando com alguém atrás de você, sabe? Isso é coisa de American Pie, né? Bem situação de filme. Ou outro cara chega assim e te chama pelo nome: "Pois é, Rodrigo, então, tal coisa. E a igreja lá, e a banda," e começa a falar e falar. E você não sabe de onde surgiu aquele indivíduo que tá ali na tua frente. Já aconteceu? Você não sabe o nome do cara, não sabe de onde você conhece ele, às vezes você fica meio assim, sem delicado, né? E fala: "Pô, mas quem é você?" São situações que acontecem. Muitas vezes o cara te conhece, mas você não conhece a ele. É a mesma coisa que você chegar lá no Palácio do Governo e falar: "Oh, eu conheço o Requião aí, queria falar com ele." Tá, e daí que você conhece o Requião? Todo mundo conhece o Requião. Agora, outra coisa diferente, o Requião chegar e falar: "Pô, eu conheço aquele cara. Chama ele para vir aqui." Quem tá com Bíblia aí? Todo mundo? Abram as Bíblias em João 21. Tá na cabeça, decorou? João 21. Todo mundo? A palavra diz: "Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: "Vou pescar." Disseram-lhe os outros: "Também nós vamos contigo." Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: "Filhos, tende aí alguma coisa de comer?" Responderam-lhe: "Não." Então lhes disse: "Lançai a rede à direita do barco e achareis." Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: "Trazei alguns peixes que acabastes de apanhar." Até aí. Aqui, nessa palavra, o Senhor Jesus já tinha feito toda a sua obra redentora, já tinha feito tudo aquilo que ele havia prometido, e ele faz muito mais do que o protocolo. Ele volta para ficar com seus discípulos, mais que discípulos. Alguns capítulos antes ele diz: "Vocês são os meus amigos." Cristo volta para ficar com seus amigos. Eu me considero amigo de Deus, e você? Espero que sim, né? Mas por que muitas vezes, assim como esses discípulos, nós não conseguimos sentir a presença de Jesus? Não conseguimos sentir que Cristo está perto de nós? Nós temos essa confiança pela palavra, mas, meu, tem hora que você vai orar e a tua oração parece que não passa do teto, parece que você é um louco que está falando sozinho em casa. Não sei se isso acontece com vocês, é só comigo. E existem algumas questões. A primeira questão é que Ele, o Senhor Jesus, se manifesta da maneira que Ele quer e não na nossa. Meu, eu já tentei criar várias fórmulas assim desde que eu me converti para atrair o olhar de Jesus. Eu me lembro que logo que eu me converti, eu li aquele livro, O Bom Dia Espírito Santo, sabe, do Benihim. E eu li lá, aí tinha uma parte assim, o cara falou que ficou orando 8 horas e Deus veio, jogou ele contra a parede, chamou ele de lagartixa e tudo mais. Aí eu pensei, meu, já era, é isso mesmo que eu vou fazer. Lá vai Rodrigo Feliz, o que que Rodrigo faz da vida? Falta o trabalho, né, porque como é que eu vou orar se eu estou no trabalho? Então falta o trabalho, fiquei em casa e fui orar. E fiquei orando, e já não tinha mais o que orar, orava pelas crianças da África, orava por tudo, pelo cachorro. Quando deu 8 horas de oração, beleza, né? Parei e fiquei esperando. E nada aconteceu. Aí aquilo me frustrou um pouquinho. Aí teve uma outra vez que eu estava ouvindo uma música, eu estava tomando banho, me preparando para ir para a faculdade, estava ouvindo uma música, acho que era o lançamento daquele CD do Rodolfo lá, o Santidade ao Senhor. Estava ouvindo o CD, de repente, Deus entrou assim na minha casa de um jeito muito louco, caí no chão chorando. Nossa, maior presença de Deus e tal. E Deus me convenceu de um monte de coisa que eu estava fazendo de errado. Beleza, né? Aí no outro dia, o que eu vou fazer? Mesmo horário, eu vou tomar banho, ligo o mesmo CD na mesma música, né? E vou ficar aqui esperando. Acho que eu estou até sentindo um arrepio. E nada aconteceu. Porque não existe fórmula para que você possa, para que Deus se manifeste a você. Ele se manifesta da maneira que Ele quer. O Evandro, aquele rapaz que está ali no canto, ele foi meu discípulo por 3 anos. E teve uma época que ele jejuou por 40 dias, né? E jejuou por 40 dias e quando estava chegando nos 30 e poucos, assim, o cara já, nossa, Deus vai apavorar o careto, Deus vai fazer um monte de coisa. Quando deu 40 dias, adivinha? Não aconteceu nada. Por quê? Porque Deus não age da maneira que a gente quer e a gente estipula. Ele é Deus. Às vezes eu ligo a TV e fico preocupado com o que eu vejo. A cada dia uma nova porta de igreja se abre, uma nova denominação com uma nova teologia. E a gente está fazendo aquilo que Deus fez. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. E a gente, em retribuição, fizemos um Deus a nossa imagem e semelhança. Um Deus que a gente possa servir, que não nos cobra, que não nos estabelece parâmetros. Mudamos o nosso exterior e até algumas atitudes. Mas não existe uma metanoia. Sabe o que é metanoia? Os gregos, essa é uma palavra grega. No grego, metanoia é mudança de mente. Quando Cristo entra na nossa vida, a primeira conversão tem que ser aqui. Mas nós vivemos um cristianismo fast food. Fast food. Self-service. Venha e se sirva. Oh, meu amado, o que você quer? Oh, pois é, tenho um problema aqui. Sou gago. Então vem aqui, Deus, eu tenho uma unção para gago. Dá o dízimo, mais a oferta e tem uma unção para gago. Tem até uma piadinha, posso contar? Posso? São muito poucas pessoas, né? O cara foi lá na igreja, o pastor, não, porque Deus vai fazer um milagre neste lugar, amém, irmãos? Amém! Você, irmão, aleijadinho, atrás do biombo, por favor. Vocês já conhecem essa? Não, né? E lá vai, finge que não conhece, por amor a mim. E lá vai o irmãozinho, tá, e vai atrás do biombo. Mais alguém, Deus vai curar mais alguma pessoa. Você, irmão fanho. Oh, eu? É, você mesmo, vai lá atrás do biombo também. Oh, tá bom, pastor. E lá vai o fanho, né? Aleijado, em nome de Jesus, solta essas muletas e seja curado agora. Cablum. E todo mundo aplaude. Glória a Deus, aleluia. Oh, xerecando, era na manhã. Agora você, fanho, seja curado em nome de Jesus Cristo também. Aplaudam ao Senhor. É, todo mundo. Fanho, fala alguma coisa agora, só pra gente poder ver o poder de Deus e ver que Deus realmente te curou. Aí o fanho lá, né? Ah, o aleijado caiu. Tá tudo bem aí atrás? Um Deus criado à nossa imagem. Um Deus onde a gente pode se servir e escolher aquilo que é de melhor. Mas existe uma música, e o poeta foi muito sábio quando disse isso, não vou falar o nome dele, vocês também não vão saber quem é. Ele falou assim: nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Não vou falar quem é. Nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Porque o que a gente vê no espelho? Nosso próprio reflexo. O problema não está nesse mundo aí fora. O problema está primeiramente na minha vida e na sua vida. Se tem que realmente acontecer uma metanoia, essa metanoia deve acontecer no meu coração e no seu. O segundo motivo pelo qual muitas vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus e realmente ter uma direção dele, é que nós voltamos aos antigos costumes. João 21:3 diz: disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Só que em Mateus 4, atende, pode ser Jesus. Mateus 4:18 diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Cristo já tinha mandado ele entregar isso. O Senhor Jesus já tinha ordenado para que ele parasse de pescar. E no momento em que ele se sente longe de Cristo, o que ele faz? Ele volta às antigas práticas. Quando nós conhecemos Jesus é assim mesmo. Abandonamos tudo aquilo que a gente sabe que não agrada a Deus. Porque ele nos mostra que são coisas que não são boas para as nossas vidas. E você, com todo o amor do mundo, obedece. Porém, no primeiro momento de tristeza, de solidão, de deserto, tudo volta. Você pensa assim: pô, preciso esfriar a cabeça. De repente você vai na balada. Sim, porque a Gólgota é uma igreja de metaleiro, mas quando a metaleirada quer ficar com as meninas, eles não vão em show de rock. É, eles vão na balada. Aí vai na balada e é tudo a mesma coisa. É sempre aquelas... Lembra das dancinhas de... Quem aqui já foi em rave, essas coisas assim? Na Cats, o irmão aqui na frente. As minas sempre têm a mesma dancinha. Elas seguram o copo com essa mão aqui, né? Elas ficam só dançando com o pezinho assim. Já viram? É ou não é? Aham. Não, e os metaleiros da Gólgota ficam assim olhando as meninas. É. Mas é uma realidade vazia, cara. Você volta pra isso, você pode se satisfazer por um instante. Mas isso não preenche a tua vida. Também tem aquelas minas que não sabem dançar, que dançam igual mãe. Sabe como é dança de mãe? Dança de mãe é assim. Toda mãe dança desse jeito. Quando tiver uma festa da sua família, dá uma olhada na tua véia que ela vai estar desse jeito. Elas colocam o bracinho assim. E aí tá tocando forrozão lá e ela tá lá. Mãe sempre dança desse jeito. Por que que eu falei isso, né? Nada a ver. Mas nós caímos sempre nos mesmos erros. Às vezes parece que somos condicionados a cometer aquele tipo de erro. Um exemplo de que você é condicionado a certas situações. Tá lá, tua família reunida, aquela mesa bonita. Já tiraram a janta e vão trazer a sobremesa. Aí trazem e colocam um pavê. O que que você fala? Sempre, por favor, não fale mais isso. Essa piada não tem graça. Você toca baixo ou toca alto? Não, o pior, você vê um cara de terno, e quando eu trabalhava no Boticário, eu trabalhava de terno, às vezes vinha para reunião de oração aqui, de gravata, social. Todo dia, toda quarta-feira eu ouvia a mesma piada. O cara tá lá de terno, chega. Ô, irmão, vai fazer exame de fezes? Ou então, vai cagar na rodoviária? Sempre, sempre. Não tem um dia que eu não ouvi essa piada. Ou o cara que senta na ponta da mesa, né? Vai pagar a conta. Nós somos condicionados ao mesmo erro muitas vezes. Existem muitas coisas, talvez você não consiga controlar o teu vocabulário. Hoje eu estava arrumando a minha casa, passando pano no chão e tal, aí eu bati o dedo minguinho na quina do sofá. Traquinas! Não foi isso que eu falei. Né? Quando acontece esse tipo de situação, você... É ou não é? Ou você tá andando de carro. Isso aconteceu, eu tava com um amigo meu que eu não vou falar quem é, mas ele é pastor. Tava no carro. E tava indo, pô, as bênçãos de Deus, né? Pô, Deus. E aí... Entrega, irmão. E aí, o que acontece? O carro da frente era uma mulher. Amarelou o sinal. Amarelou o sinal. E quando amarelou, ela já freou. Aí eu tive que juntar os freios. E quase encostou no carro dela. Aí eu só saí pra fora da janela e gritei: ô, filha da puga. Nossa, aí eu entrei assim, né? Olhei pro cara que tava do meu lado. Ele tava com aquela cara sensível que ele tem, assim, amável. Sabe? Compreensivo. Não, isso acontece, tudo bem. São situações que nos tiram do sério. E muitas vezes você volta a cometer os mesmos erros e os seus antigos costumes. Mas, por exemplo... Tudo bem, você sai pra balada pra encontrar alguém. Hoje eu tava conversando com um amigo meu. Ele tava falando, a gente tava até falando sobre isso. Eu fiz uma pergunta pra ele: cara, você casaria com uma mulher com a qual você transou na primeira noite? Foi pra balada, conheceu ela e já transou com ela. E daí no outro dia ela já tá falando que te ama e você traz ela pra morar com você? Você casaria com ela? Você casaria, Paulinho? Não. A mulher que Deus tem pra tua vida, não... ou o homem que Deus tem pra sua vida, não tá numa balada. Uma vez, um amigo meu me chamou pra ir lá na igreja dele, ver ele tocar, ele ia tocar no louvor. E quando eu entrei lá, já vi uma menininha bonitinha assim, né? Falei: olha que menina bonita. E aí, moral da história é que hoje ela é minha namorada. E Deus, assim, é quem preparou tudo, sabe? Não foi uma situação forçada. Foi mais ou menos aquilo que o Douglas falou. Lembra, Douglas? O Douglas falou assim: vou entregar ele na frente da Tati. Ele falou assim: eu amei a Tati desde a primeira vez que eu vi ela. Depois? Mas sabe, quando as coisas são de Deus... Ô, que assanhamento é esse no culto, irmão? Mas quando as coisas são de Deus, você não tem que forçar a situação nenhuma. Não é numa balada que você vai encontrar alguém. Deus sabe o que faz. Olha lá, falando nela, ela tá aí, ó. Aê, todo mundo olha pra ela. Ficou com vergonha, amor? Amei. Estão dispensados, agora a gente fica por aqui. E o terceiro motivo, a terceira questão que a gente deve analisar, que somente João reconheceu Jesus. somente João. João havia cativado o coração do mestre. Era aquele que respirava Jesus o tempo todo. Ele falava de Jesus, pensava em Jesus o tempo todo, um discípulo apaixonado. Para entender um pouco desse amor, você deve olhar pro sentimento humano mesmo. O amor entre um homem e uma mulher. Não era essa parte que eu estava falando de você. Para que você possa conhecer o amor de Deus, você deve ter uma boa referência do que é o amor entre as pessoas. Uma vez eu aconselhei uma menina e ela colocou algumas questões assim. Falou: olha, eu não amo ninguém, eu não amo meu filho, eu não amo minha família. E a gente começou a conversar. Aí ela me contou que tinha relacionamento com um homem, era amante de um homem, e ele agredia ela fisicamente, fazia o que queria dela e depois simplesmente jogava fora. Aí eu olhei para ela e falei: olha, então, primeiro de tudo, você não se ama. Aí ela já ficou braba, rodou a baiana, pepepepepepe, como que eu não me amo? Já chutou tudo, eu tô maluca, e saiu gritando. Essa parte de sair gritando foi por minha conta, é mentira. Mas aí, ela perguntou: como assim? Eu falei: não, eu não posso acreditar que existe um amor próprio aí dentro de você. Se você permite que o outro chega e te trata como um objeto qualquer, joga todo tipo de lixo na sua vida e depois simplesmente sai fora e ainda diz que te ama, eu não acredito que você se ame, senão você não permitiria esse tipo de coisa. Aí ela parou, ficou pensando. E eu disse pra ela: e a próxima vez que você vê esse homem, dê um recado para ele. Fale para ele que a próxima vez que ele for tocar em você de maneira desrespeitosa, que ele tire as sandálias, porque você é território santo de Deus. O amor é o fogo que arde sem se ver. Essa talvez seja a simbologia lá em Êxodo mais linda, quando Moisés tem um encontro com o Senhor, uma revelação. E uma sarça ardente começa a queimar, mas sem se consumir. Esse é o amor. Como conhecer mais a Deus? Ele nos deixou a sua palavra, nos dando diretrizes e os caminhos, e nos revelando qual é o seu caráter e qual é o plano dele para a nossa vida. Pela oração. Sabe, em Êxodo também, o povo israelita está lutando contra o povo de Amaleque. E Moisés, Deus ordena a Moisés que ele fique com os braços levantados para o exército. Quando Moisés estava com os braços levantados, o exército estava ganhando. Quando ele se cansava e baixava os braços, o exército israelita começava a perder. Moral da história: alguém teve que ficar segurando o braço do cara lá, porque senão o exército não ganhava. Mas o que Deus está nos querendo nos mostrar? Através da oração. Pela adoração. Pela comunhão e pela graça. Só para terminar, para que você entenda o que é graça. Quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo veio e uma voz do céu disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mas o Senhor Jesus não tinha iniciado em nada o seu ministério, não tinha feito nada. Se naquele momento Cristo tivesse desistido de tudo e não tivesse: não, eu não quero ser Messias, não quero, essa história toda não é para mim, Deus continuaria falando: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Isso se chama amor maduro. Você ama pelo que é e não pelo que o outro pode fazer. Da mesma maneira, esse é o amor de Deus por você. Ele te ama pelo que você é. E não pelo que você pode oferecer a Ele. Feche os olhos. Deus, eu te agradeço pela sua palavra, Senhor. Te agradeço porque mais uma vez nós podemos ouvir a sua voz, podemos sentir o seu doce cheiro, Jesus. E por mais que a gente não sinta que o Senhor está aqui, nós sabemos, nós temos a certeza pela fé de que o seu Espírito Santo está nesse lugar. Por isso te louvamos e te adoramos, Deus. Eu peço para que o Senhor guarde cada pessoa que está aqui, guarde cada coração e que essa palavra venha dar fruto no momento oportuno, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, uma maravilhosa semana e semana que vem estamos aí. Amém?